Bora lá. Yeah. The real hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Yeah. De mim, e sempre foi assim. Desde o primeiro dia que eu conheci, nunca mais fui o mesmo. Transformei, foi por inteiro. É a paixão que move, corrói o desespero. Tira a agonia, faz enxergar por saída. Por mais que pareça longe, aproxima cada dia. Não é Deus, mas com Deus deu vários livramentos. Acordou meu lado nobre que andava sonolento. Abriu meus olhos para ver além da realidade. Reforçou meu coração e o lotou de humildade. Não deu a perfeição, mas sim a capacidade pra tentar ser melhor, mas desprovido de vaidade. Virou remédio pro meu tédio, alívio pro meus cortes. Fez enxergar que existe a vida após a morte. Mostrou que só chega no lugar aqueles que caminham. Ensinou ser duro na queda, pois os fortes não desanimam. Já foi pior, muito pior, tende a piorar. Cê quer o melhor, passa por melhorar. Se queres algo da vida, então pegue e faça já. Do céu já basta a chuva que faz a semente germinar. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Reconheço de moleque na infância, de cabana a Veneza, com os b-boy lá do Betânia. Santa Luzia no varandão, Neves, Betim, Contagem, Barreiro. Toda quebrada tem sua história e não a desmereço. Tudo ligado pela magia que envolve e contagia. Tudo pelo respeito, pela sabedoria. Tudo pela mudança e pela melhoria. Tudo pela cultura que resgata várias vidas. Foi assim com a minha vida, com a sua não é muito diferente. Quanto conhecemos, abriu a nossa mente, expandiu nossa visão, aguçou nosso raciocínio. Fez-nos ser relutante contra aqueles que dominam. Deu sentido ao nosso rumo, nos mostrou outro mundo. Deu nova audição, quanto ainda estávamos surdos. Ampliou a nossa voz pra mostrar para um povo que os tempos mudaram e não aturamos mais desaforo. Nos deu consciência, formou postura, deu decência. Demonstrou que temos acima de tudo competência, que não devemos cruzar os braços perante a luta. Deixou seus ensinamentos, elementos da cultura. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Virou nosso grito de socorro, a voz do povo, de quem perdeu a esperança, de quem vive no transtorno, de quem passou sufoco e não é pouco, mas superou, de quem esteve do outro lado. Enquanto conheceu, pra cá voltou. Com sua força limpa, cura caráter envenenado. Em situações de guerra, fortalece o lado mais fraco. Faz sonhar alto com melhor, acreditando que a saída. E os que estão abatidos, fez renovar o dia. Te prepara pra guerrilha, te dá força na corrida, te dá disposição pra enfrentar quem o subestima. Apura seus sentidos, sentimentos mais profundos. Te fez enxergar com olhos abertos o verdadeiro mundo. Fez nascer pra corrente um elo forte que não quebra. Fez sua estrutura em rocha firme, não na terra. Prego amor, não a dor. Constrói em cada ser valor, indiferente de quem é, de quem seja ou de quem for. Indiferente de quem é, de quem seja ou de quem for. O hip hop ensina, educa, diverte, dá valor. E graças a Deus, me fez quem eu sou. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é o hip hop. Este é o hip hop, é o hip hop, que me faz cada vez mais forte. Se é por acaso ou por sorte, pouco importa, esse é